2 horas e mais 29 minutos. Rádio Globo da Brasília, 750 kHz. Nós seguimos aqui na Globo, na sua madrugada. Às 12h29, chiclete com banana.